sempre mata de abafar. Liberem suas delícias, parado não dá pra ficar. Movimentos circulares, zona sul de bar em bar, são bons.